cada flor, porque o jardim de Cristo ainda está aqui. Um pouco cheio ainda de tempo e este odor irá para sempre deste mundo mal sair, pois o Senhor deste jardim está para voltar. Recolherá as flores que um dia plantou, e quando isto acontecer será real. Começa o mundo cheirar mal, porque o jardim Jesus levou. O mundo não está totalmente arruinado, porque o sal da terra ainda está aqui. Mas a partir da hora em que ele for tirado, a diferença todos passarão a sentir. Quando o anticristo revelar-se ao mundo inteiro, cumprir-se-á o que a Bíblia faz menção. Quando dizerem a paz e segurança, morrerá a esperança e virá a destruição. Não está inteiramente em trevas, porque a luz de Cristo ainda está aqui. A escuridão espiritual virá em breve, pois o Senhor levará esta luz para si. Se alguém critica, não nos dá o menor valor. Quero que saiba, este é um povo de fé. Sou um tanto ousado, posso até lhe garantir, por este povo está aqui, é que este mundo ainda está de pé. A flor, o sal, a luz, resume-se um povo, é este povo que vai desaparecer. Quando o mundo cheirar mal e estar sem luz, este povo de Jesus não estará aqui para ver.